O serviço vai continuar mantendo a posição em forma aeronave realizando o reboque até o parte 3. América 229, autorizado a prosseguir com o reboque agilizando, por gentileza, até o parte 3, reporte no, na posição 01, no finalizando. Entendido o reboque até a posição 01 do parte 3, agilizando o reboque, América 229. Gente, iremos coordenar aqui com o controle. Inicialmente autorizado 35 para a Feira de Santana. Decola diretamente da pista 35 com proa norte, mantendo o nome o pé. Controle opera em 1208, transponder 0145. Livre da gente. Aéreo Controle 201, se avão. Transfere Aéreo Controle, já estava retornando o golpe. Copiou? Tá no farol Itapuá, 500 pés, condições visuais. O sobrevoo vai ser igual a minha, 500 pés, na escuta permanente. Entre Hotel Romeu Golf, mantém as condições visuais, ajuste no 015. Lua Papai Whisky, pátio 4, liga sonar, chame táxi. Chame na Oscar, o Lua Papai Whisky. Confirme o tempo estimado de voo para feira. O papo é que ele é manter a cabeceira 35. O Xenar 6213, decolada 54, controle 208, morro. 208, obrigado, 6213. Controle de Salvador, boa tarde, Xenar 6213, cruzando 1800 pés. Xenar 6213, boa tarde, contato radar, Suba Paronisa 360. Após 2.000 pés, autorizado direto Lisa. Positivo 2.000 pés, direto Lisa, Xenemia 2.003. Partão 0.000, controle. Confirme a posição. Ingressando no parte 3, contorno parte principal, prossegue urbano Lima, após primeira à direita na Mike e Quebec. Na Quebec vai chamar a turma em 1 no noite decimal 95. Afirma em frente, vai contornar os gates do parte principal, após taxi Lima, Mike e Quebec. Na Quebec chama a turma em 1 no noite decimal 95. 3 para Tagatel. Proteção da desce para 2006, autorizado procedimento em DB Zulu, reporte estabilizado. DB Zulu, reporte estabilizado. 3 para Tagatel. Avito, o senhor está saindo da Centerline. Prossiga à frente. Está visual com a indicação da Tech 3 Lima? Está roubando o gol. O gate 11, então vai passar o gate 11 e vai ver a indicação da Tech 3. Bem, se o guardião 06 fica atento ao helicóptero, posição de 10 horas a 2 milhas na região de Guatemi, mantendo 107. Olho Serra Golfiótica para Cristina. A Golfiótica deixa para um no meu pé. Ou no meu pé, Golfiótica. Faltará o Zulu para Paulista. Serra Vista confirmando a Tech 3 Mike é a próxima à sua direita. Prossegue via Mike após a primeira esquerda na Quebec chama tudo. Duda 771, boa tarde, contato radar 67 milhas, cidade de Salvador. Vou ir Mari para a chegada Mari, reporte para a descida. Livro azul 2771. Torre Salvador, Papatango Zulu, Papauísque na vertical da César. Chame controle Salvador em 208. Tem um bom voo até Fira. 208, obrigado senhor. Sinal 95. Clima Serra Vito, está autorizado ingressar na pista 35, taxi à sua direita até a próxima esquerda. Taxi Oscar. E reporte liberando a pista. Afirmo. Salvador, Papatango Zulu, Papauísque. Papatango Zulu, Papauísque, mantém as condições visuais, ajusta no 0 no 5, direto feira. Ciência. Confirma o nível solicitado. Já 38, que te agradece. Tech 380 autorizado, decola da 1-0 com primeira curva direita, na saída Arbor. Uno após Eletro. O peso do 1-7 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5126, controle em 120.8. Copiar 380 Brasília, conforme a rota Arupor 1 Eletro, o peso 1-7 de colando, curva direita, pode ser mais de 1-0. 126, transponder 208, controle em 8-6. 1-8-6-7, confirmando Arbor 1 após Eletro. Arbor 1, Eletro. Gente, voo 1867, só aguarde confirmação do nível 380, por gentileza, já informamos, estamos em coordenação com o centro. Graças. Via corredor e suporte na casa, visual com campo. Sim, o Papa Romeo Bravo Oscar Golf informa que não recebo o contato radar, cheque o equipamento. Panamia 2, Uno 3, Centro Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2235, Guardião 06, Chame Torre, 118 decimal 95. 118-956. 3-8-0, reporta o taxa, o pushback do voo no 8-6. Confirme já pronto para o pushback? Negativo, vai reportar. Sim. Prossiga 06, confirme intenções. Tentando seguir para a pose em Salvador. Graé. Direto ou 07? Direto. Aporte final para o Graé, está autorizado a cruzar final do 1-0. 1015 no ajuste, guardião. Ok, tem direção de sonho, entendeu que estão autorizados aí ao litoral, direto da E, guardião 06. Afirmo. Transponder 5133, controle 120 de sol 8. 132, eu nomeio autorizado, Fortaleza nível 370, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Papel Zulu 19, é aerovia. 5033, transponder. 208 é o controle. Vamos deixar para o nível 050. 050, de terceira, 227, fecha 1. 5133, são 32 anos meia. 32 mil, OS de Salvador, vou ir na proa 060. Controle Salvador, Papango Zulu Papa Whisky, estima-feira aos 1520. Passo Zulu Papa Whisky. Eu preciso de algum apoio de viatura? Quantas pessoas? Tratado, bro. Aos 04, 119. Juliette, quer dar aquilo para o Final, Guardião 06. Notificação? Gente, agora disponha na sua passada aí, tipo, meu filho. Bravo, acabou. Vitor Charlie Hotel, Taxi Via Alfa, reporte antes do Juliette. Gente, corrigindo, Alfa, Kilo, Pote 3, quando lá tem sinalizador. Serra Golf Oscar, pressionando o interlado para o regresso. Papa Romeo Serra Golf Oscar, reporte na Piazza, visual com campo. Reporta do Piazza ou Golf Oscar. Salve 05, frequência livre, boa tarde, Guajão. Patango Sul, Sierra, prossiga. O Papatango Oscar Gonzo Sierra inicialmente mantém a chegada, solicitei o procedimento do RDME da pista 1-0, desça para o nível 050. 2788, Centro da Lima, solicita autorização para falar com o 170. Azul 2788, informação Lima, incursionada, cópia número 2. Toma 255, bom dia, autorizado Serra Vista 367, desça para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. 250 nós, descendo para o Rio Serra Vista 367, toma 255. A 32 no meio autorizado, se tiver que acionar a reportagem. Autorizado a 32 no meio. Autorizado, Azul 2771, após o TAP, vou em Serra Vista 366. Após o TAP, 366, obrigado. Contra Salvador, Boa Janela, tem informação Lima, posição 6020. Janela 320, boa tarde, autorizado, posição em TAP, desça para o nível 100. Azul, bom dia, TAP, destino é Vera Cruz. Gente, qual foi o Gober? 04. 3 horas de autonomia? Gente, para acionamento, táxi de decolagem chama a torre 1 no noite, 295, altímetro 1095, bom. Confirmado, pode descer para 5.125. Toma 255 acima, desça para 5.000, faz registro na 0 no 5.000. 5.000 com 1.500, toma 255. Azul 2771, desça para 2.510, registro na 0 no 5. Autorizado procedimento RNAVE, pistão na 0. Para 2.500 com 1.015, Azul 2771. Romeu, e confirme o estimado de voo. Transponder 5143, controle 120.8. Desça para o nível 060. 060. Salvador, o Bravo Segundo está passando através de 060. Sou o Bravo, acho que é bom. Controle, o Sierra Golf, a proa Sierra visual com o campo. Sierra Golf, Sierra, chame torre 118, decimal 95. 7895, Golf, Sierra. Salvador, boa tarde, TAN 3804, informação Lima. TAN 3804, boa tarde, autorizado chegada a Mare, desça para o nível 090, redução de velocidade 2509. 0909. Confirma o Lima Serra Vista. 2 portada da Tata, parte 3, para a Rada Baixão, faz aguardar na folga do parte 3. Afirma o Vitor Charlie Hotel, autorizado até a entrada do parte 3, aguarde na entrada do parte 3. Vai aguardar na entrada do parte 3, 2 portada da Tata. 158 a bordo? Gente, autorizado o táxi via site 1 no Índia, ponto de espera chamado 1 na noite, decimal 95, altímetro 1015, segue como número 2 na sua frente o Boeing da Gol. O 867 está pronto para o táxi, pelo 77 a bordo, 3 horas e 20, confins. 177, 3 horas e 20, confins, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, chamação em 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-5, bom voo. 0-5, ponto de espera, 0-9-8, 2-9-5, obrigado, um tempo. Visuais da gestão 0-5, via corredor e suporte na triada, visual com campo. A sua escuta, até Itapuã, prato. O 771 completo procedimento terminado, estando torre, 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, obrigado. M320, desça para 2500 PES, ajustando a 015, autorizado procedimento terminado, estando a 0, tá? Para a vista 366. Cadê para 2500 PES, usado o Agnaldo 10, que tem 336. Afirma, para o outro serviço 366. Então 366 para 2500, 362. Depois da Santa Cristiana, até o ponto de espera, ingressa via Pátio 1, contorno Pátio Principal, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama Torre 1, no 8 de 19. Alcançar o controle? Azul 9540, Azul 9540, autorizado chegada a mão, desça para o nível 060. Chegada a mão, desça até o 060, 9540. Salvador, o Bravo Oscar Golf, tem contato visual com a aeródromo de Salvador. Papá Romeu, Bravo Oscar Golf, chame torre, 118, decimal 95. 1895, Bravo Oscar Golf. Salvador, Panamá 141, autorizado direto para a vista 367, desça para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 5 na aproximação. Foi direto para o 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, Azul 2642, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 090, redução de velocidade 2509, número 62 na aproximação. Ativo 090, com 3.0. Contra. 4 anos, Salvador, Papa Tango, Gilete, Quebec, Kilo. Papa Tango, Gilete, Quebec, Kilo, mantém as condições visuais, ajuste no 015, reporte fora da barra. Ajuste na 095, reportará farol da barra, Kilo. Controle 208, bom voo. 208, bom serviço, obrigado. 3 Salvador, 132, no meio, pode para a prova. Tá visual com a TR na final, tá? Afirmativo. Aliás, mantém após o pouso da TR, então, 32, no meio. Após a TR, ele mantém, tá 32, no meio. Bom, boa tarde, bom 867, decolou, arbol 1, não. Esse avô vigilância via Cedo Arbor. Via Arbor, 87. Até a Bartel, Vitor Tchau, Tchau. Tchau, tchau, tchau. 060. 060. Cruzado, guarde pista no 7 livre, o Bravo Oscar Golf. Oceante, frequência de Lisboa. Bravo, Oscar Golf, confirme o pátio. Oceante, pouso autorizado no 7, vento no 20 graus, no 2, nós, bravo, Oscar Golf. Azul 2771, solo azul 7, livre à direita, chame 219, bom dia. Direita 219, azul 2771. Da proa 010. Esquerda 010, o Oscar do Serra, mantém o 050. Inicialmente mantém o 050, essa é o Golfo Serra. Golfo Serra, limite magnética 110 de Salvador. 110, limitando magnético 110 de Salvador, Oscar Golfo Serra. 3204, pode prosseguir para a cidade. 3804, mantenha vista para 060. Mantém 060. Patão Oscar Golf Sierra, vista para 3000 pés, com destino 095. Tá 2000 no 095, Oscar Golf Sierra. 3000, Oscar Golf Sierra. 55, vou ir na proa do Serra Vitor 368, no 255. Serra Vitor 368, com 255. R990, chama 320. Chama 320, chama na frequência 118, decimal 95. 295, 3204. A 3804, informa o tráfego na posição de 11 horas, 2 milhas, rumo norte, com Charlie 206, passando nível 050, descida para 3000 pés. Gente, negativo visual. Chegou o visual agora, 3804. Uma 255, desça para 2500 pés, reduza o velocidade para 1809. Já está reduzindo, 2500, vamos a 255. 208, bom voo. 208, 332, bom dia, obrigado. Só em Salvador, boa tarde, chanela 320, 1,5 do 372, funciona 0. Roxa na 6320, tráfego avistado, pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, 1 no 0, nós, ajuste no 0 no 5. Ele pouso no 0, no 0 no 5, Roxa na 6320. Os 20 livre à direita, ao estacionar a frequência livre, bom dia. Polizão 3216. O azul 2642, é o CG90 mantém ou pode prosseguir? Azul 2642, autorizado a descida para nível 070. 070. A 3216, supervia saída Momo para nível 370. 370, sobe via saída Momo para 3216. Para 3804, curva esquerda, vai na Pro Norte, emite a magnética. Pono 30 de cima, vou estar passando o sinal da pista. Gente, Pro Norte, magnética 130, da 3204. Estimativo, tem o tráfego à sua esquerda, 5 milhas, mantendo 3.800 pés, está autorizado a descida para 2500 pés, o ajuste em Salvador no 0 no 5. Firmando nossa descida para 2500 com 0 no 5. Estimativo, só tem tráfego à sua esquerda, mantendo 3.700 pés. Atente. O controle é só 3216. A 3216, prossiga. Autoriza uma proa mais à frente, Proti, por exemplo. É 3804, resta uma navegação, vai na proa do Serra Vitor 366, descida para 2500 pés. 3804, autorizado, a final da RNAV. 366 na proa, autorizado a final da RNAV, então 3804. Tem uma chave. Onde é o 2642? Controle azul 2642. Azul 2642, prossiga. Queria confirmar, pode estar que voo 368 ou 369? Azul 2642, após estar que voo 368. 368. Você tem desilhete, joga o campo na hora da tarde. Você tem desilhete, você me torna frequência 1998, decimal 95. 1998, 95. Patrão, Guaxa, Copa, Sierra, navegação na Praia de Duna. Na Praia de Duna, por favor, Sierra. Passando através da RMA, visual com 37 da Gulf, final de 5 milhas. Central Final 7, porta ali bem limar e tá no tal com o avião na final, de 1 a 0, vida. Zero, reduzindo os pés para 1909. Reduzindo para 199, 195-4-0. 219, boa tarde. Indo para o nível 070. Parte 219. Ok, ok. Oeste, um Charlie 206, mantendo 3 mil pés. Paciente, azul 9540. Confirma, por favor, Serra, seria 3 mil ou 2 mil pés autorizado? Oscar Golf Serra, mantenha 3 mil pés. Mantenha 3 mil, Oscar Golf Serra. 2642, pode prosseguir na descida? Vai chamar a torre, agora 255. Ok, azul 9540 está sob vetor para sequenciamento, curva direita, voa na proa 180, azul 9540. Direita, proa 180, azul 9540, continua o limite? O limite vai ser a magnética 080 de Simbra. Ok, 080 de Simbra, 9540. O 9, Oceania 6141, direita, proa 230. Correção, direita, proa 230, limite é 120 de Simbra, o 6141 do Oceania. Afirmativo, 9540 da Azul, desça e mantenha 4 mil pés. Desce para 4 mil pés, 9540. Azul 9642, desça e mantenha o nível 070. 9642 está atingindo agora o 070. Afirmativo, mantenha. Chené 6141, mantenha, desça e mantenha 5 mil pés, ajuste no 015. Afirmativo, Azul 2642 vai manter a proa 035. O limite é a radial 320 de Salvador. 035 a 320 de Salvador? Afirmativo, Oscar Golf Serra, confirma a velocidade indicada. 1409, Oscar Golf Serra. Afirmativo, pode incrementar até 170 mais? Pode assim, senhor. Afirmativo, tem a tráfego na sua frente 6 milhas, aeronave da TAM, mantendo 170 mais. Autorizado, vai manter até as proximidades de Simbra. Certo, Oscar Golf Serra. Permitido. 3804. Salvador. Certo, autorizado descida para 2 mil pés, a gente permanece no 015, Golf Serra. Golf Serra. 3804, chame a torre em frequência 118.95. 895, ó. Confirmando, 118.95. Curva à esquerda, voa na proa 070, azul 9540, confirma a sua velocidade indicada? Mantendo 180 nós, 9540, então esquerda proa 070. Afirmativo. Boa, Salvador, boa 867. 867, Salvador, na escuta. Pode chamar Recife também? Recife, frequência 1260, caso negativo 1288. 260-282, concedido. Permitido. 788, mantém ponto de espera. Mantém, ah, radial 320 do Rio de Salvador, copiou? Afirmativo, vai ultrapassar, está mantendo 070. Ok. O 9540, descida para 2500 pés, ajuste 1015. Tráfego que precede 8 milhas à frente, na prova 70, está autorizado a... Voa na prova do Serra Vitor 366 e completar o final da aeronave. Ok, sente do atraso, teste 2500 para o do 366, vai reportar estabilidade, 9540. O azul 2642, descida para 6 mil pés, meia dúzia de mil pés, ajuste no 015. No 015, 6. Permitido, desce para 6 mil pés. Poxa, 6141, permanece na magnética 230. Afirmativo, 6141, não tem o tráfego à sua frente. Posição 10 horas, 7 milhas, a intenção que siga como número 4. Aguarde vetor final para a final aeronave. Golf Serra. Golf Serra mantém a velocidade até Simbra, autorizado chamar a torre no 8 decimal 95. Azul 2642, o senhor número 4 na aproximação, vou trazer o senhor pela esquerda, atrás do Xané 6141, tá ciente? Afirmativo, senhor. O 6141, velocidade indicada. 2109 é a pista livre. Ok, o senhor tem condições de reduzir até 180 nós para entrar no sequenciamento? Afirmo. Reduz até 1809 nós para o fim de ajustar para o sequenciamento. O 641 está autorizado descida para 3 mil pés, 1.015 ajustes, permanece. 3 mil, Felipe, o Xané 1.041. O Xané Azul, 2642, curva esquerda, vai na proa 280, limite 5 milhas. Esquerda 280, limite 5 milhas. Afirmativo está 3216, chame o centro Recife, a frequência no 2545, caso negativo no 2685. Ocean 6141, curva esquerda na proa 130, limite a 5 milhas. Esquerda 130 graus, 5 milhas, limitado Ocean 6141. Já atingiu 180 nós, 6141? Abriu. E com 180 nós, gente. 04 solos 28, livre direita, chame 21, decimal 9. Direita 219, boa tarde. Gente, Juliette, frequência livre, boa. Para a chegada a mão, e desça até o nível 060. 04, boa, Lisona, segura. O 2642, descida para 5 mil pés, ajuste no 0 no 5. 5 mil no 0 no 5, mantendo a proa 280. Ativo 6141, desça para 2500 pés. Essa é uma navegação, vou ir na proa do Serra Vitor 366. O Xané 6141. Afirmativo, 2500, 366, o Xané 6141. Afirmativo, o ajuste permanece. O 6242, da Azul, a sua indicada. Está mantendo 180. 180 nós, ciente, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 2642, descendo para 3 mil. 40 graus, 109. Passa a doce A. 1-2, correção, 1-1-8, decimal 95. 18-95-9540. 208, azul 2782. Que o precede 8 milhas à frente. Continua a descida até 2500 pés. Ajuste no 0 no 5. Está livre o procedimento da Renan. Está liberado a Renan, 1-0, reportando estabilizado o chute 1-4. Permitido. Controle Salvador, azul 2788. Azul 2788, contato radar na decolagem, saída Momo, via saída Momo, vigilância. Via Momo, informa que não cumpre a restrição da 15 milhas, vai passar aproximadamente 090. Então só manter 3 mil pés inicialmente, agora de liberação do controle. Então mantém 3 mil aguardando, 2788. O azul 2642, tráfego que o precede 10 milhas à frente, tu está autorizado a completar a curva pela esquerda, reto minha navegação na proa do Serra Vitor 366. Afirmativo, esquerda na proa do 366, descendo para 3 mil. Afirmativo. Mantendo 180 mais? Salvador, boa tarde. A gente priorizou no 44 a sua identificação. Desce via chegada à malha até o nível 050. Ajuste 1015 Salvador. A intenção é que após a posição ETAP, o voo Serra Vitor 366, para a final da Renal. Sierra, autorizado táxi via Alfa, quilo 43. Pouso 909. Livre, pouso 9540. RNAV 1, tráfego que precede 8 milhas à frente, complete a final do RNAV, chame a Torre Salvador, frequência 118.95. Chamaremos, obrigado, até logo mais. Torre Salvador, uma boa tarde, eu chamei a minha 141, estabilizado a RNAV 10. Confirme. Hoje chamei a 141, estabilizado a RNAV 10, 3 milhas para o 372. Gente, o Xenem 141, reporte passando Serra Vida 372, ajuste 1015. Eu farei, você poderia confirmar o meu? 2788, mas lá do expressão para nível 1170. 1170, 2788. Direção e intensidade do vento. Afirmo, vento 1, 10 graus, 10 nós. Tá aguardando pista livre, TR da Azul já, Libran. Azul 9540 no solo, 34, livre, próxima direita, 21.9. Livre à direita, solo 219, 9540. Essa é a identificação, desse investigado é Mari para nível 060, ajuste no 095. 060, ajuste no 095, passar 6220. 540, livrando na 3%. Caso 9540, utilizar táxi via Alfa, quilo, pátio 3. Táxi Alfa, táxi 6 quilo, pátio 3, 9540. 0 graus, 109. Tem um capa vista azul 2042. Azul 2042, você me traz na frequência 118.95. 1895, boa tarde. Boa noite. 219, obrigado, uma boa tarde. Copa indicada? 2642. Na 62, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 meia, 2 menos autorizado com 10, vento 120 graus, 1-2-642? Azul-2-642, autorizado, pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9, prossiga. Mate, livre, pouso Azul-2-642. Capatanguá chegou com uniforme, desce para 4 mil pais, o ajuste chama 095. Três, uma, quatro, quatro, autorizado o vacinho evitando 366 da presente, conhecida para 2500 pais, o ajuste chama 095, autorizado a renata. 0095, daí solicita mapear a estrada, são 3144. 1-4-4, autorizada, pois ITAP, voa sem evita 366. ITAP, voa sem evita Rocha Golf Serra, reporte para ingressar na parte principal. Porta na saída do 3 para ingressar principal, Golf Serra. A 6226, desça para 4 mil pais, o ajuste na 095. 4 mil, 0 da 5, 6226. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, essa é a identificação, desça ver chegada maior para nível 050, o ajuste na 095. Para o 050, Namari, Romeu, Romeu, Golf. Autorizado. Prato, Ita. pré-fato na Lima, Rocha Golf Serra, Lima, autorizado, Mike, Quebec, mantém a posição Chame Torre para o cruzamento. Tem que ser outra vez. Camarada no Quebec, o ator, eu acho que você. Canais 62226, após o CAP voce em evento 366, em descida para 2500 PES, ou ajuste no 095, autorizado sinal Renato. Autorizado Renato, após o CAP, 366200, na área 6226. Tingo, acho que o golfe uniforme, confio no procedimento que irá efetuar. Mas a NBT desculpa, a pista não era? Confirmando, prossegue para a Baia 7? A Baia 7. Tem, autorizado, cruzamento, saque, tenta, passe 5, poste de frequência, boa tarde. Fá 3144, complexo, chame torre 1918, decimal 95. 1918, 95, 3144. Salvador, está 3144. Fá 5, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 119. Livre pouso, pista 10, tá 3144, abaixado e travado. Bravo, Tango, tá? Prossiga. Meu bravo, Tango, Tango, mantenha-se em condições visuais, via corredores, o ajuste em Salvador, 10115, reposto visual com local de pouso. Azul 2788, chame centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Como Recife, 125, alterna 28, 272. 62226, reduzido para 1709. Reduzido para 170, assinar 6226. Terra Nova, prossiga. Livra, região 2249, Terra Nova, Golf, mantendo 510, hoje em Salvador na 015, entre Duna e Simbra, reporte visual colocado de pouso. Vai ser o Golfo Uniforme, prossiga. Vamos lá, para 17h30, sempre com descida, está com a razão muito alta. Nossa Golf Uniforme, desça para 2 no pé, o ajuste no 0 no 5, autorizado sinal do procedimento NDB Zulu para pista no 0. 2 mil, no 0 no 5. Estabilizado, assinar 6226. 626, completa a aproximação, semi torre 118, decimal 95. 3295. Salvador, boa tarde, Oceanar 6226. Oceanar 6226, QNH 1095, continua aproximação, aguardando autorização. Aguardando a autorização, 6226. Autorizando 44, solo de 48, libera a direita, deslizando, solo 121, decimal 9. 121, direita, deslizando 4. Meu Golfo Controle? Você escuta, Controle, prossiga. Tem procedimento que irá afetar? Ente, após o TAP, você revita 366. Após o TAP, o 366, Romeu, meu Golfo. 6226. Fala em inscrição de atitude em TAP, vista para 250010, ou agência no 095, autorizado sinal Renato para pista no 0. Romeu, Romeu Golf, após o TAP, o 366 para o Renato da 1-0. Romeu, Romeu, avistando, vou pedir